chegou o nono meu no prosseguir. O nono meu autorizado para Guarulhos, nível 360, roda pista 10, saída da El, após da Euleda, após da Bridge. Bridge intercepta o uniforme Zulu no meio, segue até Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano. Controle 119.8, responda 5424. daqui a 5 metros, desde 3.357. Obrigado, Tripsi, para o táxi. Obrigado, chama táxi. Autorizado o táxi da Índia, no ponto de espera torre 1895, ajuste 611. Autorizado o táxi da Índia, 1895, ponto de espera do táxi. Com o número 1, no, autorizado. Principal que é acionamento de um táxi. Só um minuto. Estou configurando. Decolar, pista mais zero, teria que aumentar a centena com 5 metros. Galeão, 4 de autonomia. Nome meu, taxi via Índia, chame no ponto de espera, torre 1895, ajuste meio 11, bom voo. Via Índia, 1895, meio 11, obrigado e boa semana. Veículo 28, M198, bom voo. 198, amarelo, bom dia. Controle, bom dia, triplo 57. Triplo 57, bom dia, contato radar, só 360, saída da EOM, foi na proa de Leda. Comando na proa de Leda, podemos direita. Autorizado. Certo, Leda. Autorizado decolar pista 10, 180 graus, 5 nós. Decola 990, qual o nome é alto? Solo é o Gol Golf, Golf Alfa, no pátio 3, posição 4. Siga, Golf, Golf Alfa. Solicito autorização de cheque de motores por 5 minutos de marcha lenta da equipe do solo intraero de acidente. Ciente, Golf, Golf Alfa, informe a terra no pátio 3. controle, grupo 357 voltando. Possibilidade de voarmos na proa 220, evitando a formação mais à nossa frente. Aba, livre de livro, apoia a proa direita. Que justamente está na proa direita essa formação. A gente voaria talvez umas 5 milhas após dele, nessa proa 220. Gente, autorizado de livro. Controle Salvador, bom dia, eu vou 1161 na cruza 1500. 1161, contato o radar, suba 360, saída da Elma. Subindo 360 da Elma. Autoriza a lenda da presente pro 61? Autoriza da Elma, 1161. Da Elma, 61. Dono no 61, ali na 8. Olha, igual o 961, o senhor está desviando a direita proa 225, deve dar formação. Livre de desvio, o 961. Autorizado, 61. chegar. Lá 360, via uniforme Zulu no meia, roda pista 10, saída da El, Leda Bridge, controle 198, transponder 5441, para 360. Negativo, uniforme Zulu 10. Saída da El, Leda Bridge. Em Bridge, intercepta a primeira do dia, que será uniforme Zulu no meio. Chega até Bravo Hotel Zulu. Após trilha, após conforme rota do plano. Acionamento, chame 1895 Torre. 0, mesma rota. Salvador, bom dia, 3601, da Santa, no Figueiredo, hoje, por estacionamento. Obrigado, senhor táxi, 3601. Chama na tarde. Ataque Sultan 3601. Só um minuto, silencio, 3601. Golfe, Golfe Alfa. Chega, terminou? Alterno de cheque dos motores, muito grato, bom dia. Bom dia. Motor Ricardo 3601, acionado, táxi 156 a bordo, Galeão 350. Quanto espera pronto, 3601, NH1011.